Cidade Negra, along with Shabba, oh, this a sweet reggae flavor. All nation, this one you better tune to this station. Music is international communication, so watch out. Eu fui. O outro lado de lá. Eu fui. Brasil, Jamaica. Sou brasileiro, sou muito feliz. Ouvi seu nome muito além de Paris. Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá. América, Europa, de que tanto ouvi falar. Ouvi muitas histórias, mundo novo é aqui. Terra das maravilhas, Disneyland, Mickey Mouse. Zig Marley em Miami foi legal. Todas as potências do reggae mundial. Então eu fui pro outro lado de lá. Eu fui Brasil, Jamaica. E Jimmy Cliff na baixada uma hora nos falou que na Jamaica, em Montego Bay, numa favela ele viu nascer o rei. Sua mensagem que muito nos marcou. Quando bate você nunca sente dor. Assim dizia o rei que o mundo encantou. Assim dizia o rei que o mundo provou. Que a liberdade e a sapiência são peças-chave pra maior inteligência. Então eu fui pro outro lado de lá. Eu fui Brasil, Jamaica. Grande sonho a se realizar. Reggae Brasil, estou louco pra tocar. Chapa Hanks, Bato Banto, Burns Beer. Wilson, Beatles, Cocotier. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Sinto muito, mas eu tenho que partir. Originated from out of your ear. Sweet reggae music, down the wheel. Love it, let it rule, you know, make no other fool. Burning spear and the great black Uhuru. What a sensation, Israel, vibration. Music, the greatest communication. Love, Pablo, Moses and Mighty Diamond. Have you listened to the group, your meditation? So. Jim Cliff na baixada, uma hora nos falou que na Jamaica, em Montego Bay, numa favela ele viu nascer o rei. Sua mensagem que muito nos marcou. Pois é, quando bate você nunca sente dor. Assim dizia o rei que o mundo encantou. Assim dizia o rei que pro mundo provou. Que a liberdade e a sapiência são peças-chave pra maior inteligência. Então eu fui pro outro lado de lá. Eu fui Brasil, já. Sinto muito, mas tenho que partir. Sweet like sugar. Sweet reggae music, yes, it live forever. Here to please the smart, here to entertain the clever. Even I love the reggae music, can't talk to Jah. Sweet reggae music, got plenty flavor.